Sei que não bastou, não adiantou. Nós chegamos ao fim. Quem de nós se enganou? Com outro amor, vou lembrar de nós dois. Seja onde for, viveria essa vida outra vez por você. Faço tudo outra vez. Por